Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz, do canal Buscando a Deus, e vamos para a leitura do nosso livro. Não sou a Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Livro escrito por Sheila Walsh, leitura autorizada pela editora Thomas Nelson, editoração das artes Estúdio 4, Arte Design. Hoje nós leremos nosso capítulo 19, Tênis de Corrida. Vou honrar meu corpo, portanto, eu lhes digo: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6, 25 e 27. Sou, na verdade, tamanho 40. Só mantenho o corpo coberto de gordura para que não sofra nenhum arranhão. Barbara Johnson. Quando Jesus se sentou e começou a ensinar, a multidão era grande. Ele tinha viajado por toda a Síria e, quando ia da cidade em cidade, ensinando e curando as pessoas, muitos deixaram suas casas para segui-lo. Eles nunca tinham visto nada parecido antes. Experimentaram novas emoções enquanto ouviam esse homem falar. Eu assistia gentilmente interagir com aqueles que estavam machucados e quebrados pela vida. Era como se o céu tivesse beijado a terra, e por um instante as pessoas que não falavam mais um tempo olharam para a outra e sorriam. Havia graça onde não havia nada antes. Quando Jesus se sentou, eles correram para pegar um bom assento, sabendo que sempre que um rabino se sentava para ensinar, era difícil compreender totalmente o que ele dizia, pois era como se falassem enigmas. Mas eles se aproximavam para ouvir. O que ele disse? Uma mulher perguntou ao seu marido. Ele disse que devemos ficar felizes se soubermos que somos pobres em espírito. Por quê? Ela indagou. Eu não sei, Marta. Fiquei quieta agora. Fique quieta agora. Acabei de perder um pedaço. E Jesus ensinou e ensinou. Aqueles que são tristes agora devem ficar felizes, porque Deus os confortará. Aqueles que são humildes devem ficar felizes, porque a terra lhes pertencerá. Naquela noite, quando Marta e Simão estavam deitados na cama, ela disse: eu não entendi muito bem o que ele disse hoje, Simão, mas adorei ouvir sua voz. É o tipo de voz que você sabe que nunca vai dizer algo errado. Gostei da parte que nós, de não se preocupar. Agora que o casamento de Miriam está tão próximo, é tudo em que ela pensa esses dias. O que vou usar, mamãe? O que eu vou pôr no meu cabelo? Queria que ela estivesse aqui hoje. Simão, Simão, você está me ouvindo? Mas Simão já estava dormindo, bem distante, em algum barco, pegando peixes enormes. Não se preocupe, fique feliz. Eu me pergunto se há algum ensinamento de Cristo mais difícil para uma mulher do que esse. Não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Nossa, como isso é uma luta para nós. Pense por um instante no tempo e no dinheiro que você já perdeu consumindo em pensamentos sobre o que vai comer ou o que vai vestir. Mais do que em qualquer área da minha vida. Já perdi muito tempo me preocupando com a aparência. Deveria me dar uns tapa por ser tão tola. Mas em 2005 fiz uma grande mudança. E não acho que algum dia voltarei a ser como antes. Antes de chegar lá, deixe-me lhe contar uma pequena história pessoal. Talvez você se identifique com ela. Balança do Açougueiro. Minha amiga Moira e eu olhávamos para as fotos dos modelos em nossas novas revistas. Uma amiga de escola tinha trazido uma de viagem da América e ficamos fascinadas. Lá pelo final da revista havia uma tabela que dava o peso correto para cada altura. Eu não fazia ideia que existia uma coisa como essa. Qual a sua altura, Moira? Perguntei. Mais ou menos 1,57. mais um pouquinho de nada. Ela disse: certo, então você deveria pesar 45, entre 45 e 54 quilos. E não cortarmos o pouquinho de nada, disse eu. Quanto é isso? Perguntou. Na Escócia, usávamos stones e libras para pesar. Há 14 libras em cada stone. Tirei a calculadora da minha mochila. É entre 7 stones e 2 libras. E 8 stones e 8 libras, eu disse. É uma margem grande. Qual é a sua altura? Moira perguntou. Tenho 1,62. Quanto era para eu pesar? Ela estudou a tabela. Você deveria pesar entre 54 e 61 quilos. Então, entre 8,8 stones e 9,9 libras. Quanto você pesa? Perguntou ela. Não faço a menor ideia. E você? Nem eu, disse ela. Não temos uma balança em casa. Onde você acha que podemos achar uma? Já sei, disse. Vamos pedir ao açougueiro. Ele tem que pesar vacas. Deve conseguir nos pesar. O açougueiro foi muito gentil e deixou que fôssemos aos fundos da loja para nos pesarmos. Moira descobriu que estava exatamente onde deveria estar, com 49 quilos. Eu, por outro lado, pesava 64 quilos. Caramba, disse, sou metade de uma vaca. E assim começa. Não sei se você se lembra da primeira vez que percebeu que estava acima do seu peso ideal. Sei que algumas nunca terão tido problemas de peso, ou podem até ter lutado contra a magreza. Mas, na maioria das mulheres, em nossa cultura, o peso é grande problema, sem trocadilho. Quando saí do açougue aquele dia, passei a me ver de forma diferente. Eu me vi como uma garota gorda, mesmo que no dia anterior estivesse pesando a mesma coisa e me sentisse perfeitamente bem comigo mesma, perguntei à minha mãe no jantar por que ela nunca tinha dito que eu era gorda. Ela respondeu que eu não era gorda, só estava crescendo. Sim, mas em que direção? Eu queria saber. Sem limites para os limites. Na Escócia, naquele tempo, se você quisesse perder peso rapidamente, nossa farmácia tinha uma marca de substitutos de refeição, chama-se Limits. Eles eram grandes biscoitos horrorosos que tinham o mesmo gosto de porta-copos de cortiça. Comprei alguns e no dia seguinte eles foram meu almoço e jantar. Ao final de uma semana tinha perdido 1,5 kg e estava ficando muito amiga do açougueiro. Continuei por mais uma semana até perder mais 2 kg. A essa altura sentia como se tivesse consumido fibra suficiente para afundar um navio. Então desisti da minha primeira dieta. Mal sabia que quantas vezes reviveria essa experiência. O que você pensar, eu já fiz. Vigilantes do Peso, Jenny Craig, LR Weight Loss, perda de peso de Los Angeles, Atkins, Slim Fast, a dieta da sopa de repolho e por aí vai. Vigilantes do Peso é um programa muito bom, mas fiquei entediada e desestimulada porque não consegui perder 9 quilos na primeira semana. Minhas expectativas eram um tanto quanto irrealistas naquela época. Jenny Craig funciona para muitos, mas como viajo tanto, é difícil aquecer a comida pré-preparada em um quarto de hotel. E acreditem, eu já tentei. Mesmo depois que saí, o conselheiro ficou me ligando, tentando me encorajar a voltar. Barry dizia, é uma política de Jenny Craig na linha. Perdão, é uma polícia de Jenny Craig na linha. Eles rastrearam você. LR Weight Loss. Funcionou muito bem para mim por um tempo, até que saí para comemorar no meu aniversário e nunca mais consegui voltar. Tenho uma mentalidade distorcida em relação a dietas. Penso, bem, já tentei. Tentei isso, tentei aquilo e não funcionou. Então preciso de um novo plano. Ah, o mistério e a sedução de um novo plano. Nunca passou pela minha cabeça que as dietas funcionavam. Eu é que não funcionava. Se eu comer mais um ovo, vou entrar em combustão espontânea. Quando a dieta de Atkins chegou, contudo, tinha certeza que havia encontrado a resposta a todas as minhas orações. Agora podia oficialmente ir ao Waffle House para tomar café da manhã. Podia pedir um omelete de queijo com bacon crocante, até o creme. Podia comer hambúrgueres, queijo e bife. E dava para dizer que estava perdendo peso rápido. Fiquei bem por umas 2 semanas, até atingir o limite máximo de ingestão de proteína. Não, não é um terno de científico. É realidade que encarei quando me vi olhando para o prato de carne e imaginando andando por o campo enquanto eu perseguia com garfo e faca. Alguns parecem viver nesse programa por meses, mas eu não consegui, nem no programa Slim Fast ou na dieta da sopa de repolho. Existe um limite à quantidade de repolho que uma pessoa pode comer antes de começar a ficar em esverdada. Vou poupá-la da caminhada que fiz desde que tinha 20 anos e simplesmente resumirei em um comentário que meu pastor fez um dia. Sheila, se você simplesmente carregasse todos os seus livros de dieta para cima e para baixo, pelas escadas, algumas vezes resolveria seus problemas. Deus honrando aqui. Se eu pudesse ter uma placa pendurada no pescoço para indicar que sou uma fiel, queria que nela estivesse escrito Deus honrando aqui. Tenho percebido através dos anos, no entanto, que quando estou consumida pela minha aparência e pelas dietas que estou começando ou abandonando, Deus honrando aqui não seria uma declaração precisa. Mais do que desperdício de dinheiro, eu me arrependo do tempo que já perdi em ciclos de autopunição. Em vez de estar usando tênis internos de corrida que me levariam a um lugar saudável, honrando ao Senhor com o meu corpo, continuei entrando em ciclos de autoderrota. Vejo isso na vida das minhas amigas e da minha família também. Quando comecei a escrever este livro, sabia que uma das maiores questões para a Mulher Maravilha é que outros a veem e eu queria eliminar essa compulsão. Enquanto orava a Deus para que me ajudasse a me livrar desse ciclo sem fim, uma frase ficava batendo na minha cabeça, uma longa obediência na minha direção, que também é o título de um livro, Eugene Peterson, que li há muitos anos. Essa frase captura a essência do que realmente significa pôr seu tênis de corrida e honrar a Deus todos os dias em seu corpo. Uma longa obediência na mesma direção. Ao longo dos anos, muitas vezes já me pediram para escrever um livro de dieta, mas resisti bravamente por duas razões. Uma, eu nunca fiquei tempo suficiente uma para ter alguma credibilidade. E dois, não queria usar uma plataforma dada por Deus para vencer um assunto tão emocional para as mulheres. Deus me deu a honra de alcançar a vida de centenas de mulheres e considero isso uma confiança sagrada que não deve ser tratada com leviandade. Mas estou feliz de passar adiante o que aprendi esse ano, já que acredito que faria diferença na vida de todos. Não serei boba outra vez. No dia 11 de abril de 2005, eu me pesei, 67 quilos. Decidi nesse mesmo dia começar um programa de alimentação saudável que incluía proteína magra e bons carboidratos, como frutas, legumes e grãos integrais. Meu compromisso era simplesmente esse: continuar dando o próximo passo em direção a um corpo mais saudável e não olhar para trás ou ser governado pela balança. Eu me pesava uma vez por semana. Na primeira semana, perdi mais peso do que é esperado. Depois disso, em algumas semanas, não perdi muito, mas não me deixei desencorajar. Simplesmente continuei uma longa obediência na mesma direção. No dia 1 de agosto, alcancei minha meta, 56 quilos. Devo dizer que me sinto melhor do que nunca. A maior lição que aprendi é simplesmente: a maior parte dos planos de alimentação funciona se forem consistentemente seguidos. Poderia ter atingido os mesmos resultados em muitos dos planos que mencionei acima, se tivesse continuado a seguir o programa. Tive que decidir o que realmente queria fazer com o meu corpo. Queria me entregar toda vez que estivesse a fim ou queria trazer meus desejos ao domínio de Cristo. Queria um corpo mais saudável para servir a Ele enquanto pudesse. Para dizer a verdade, às vezes só quero me entregar e provavelmente vou. Mas, mais que isso, quero honrar a Deus com minha vida, Muitos na comunidade evangélica condenam aqueles que consomem álcool ou fumam cigarros, mas somos culpados de ingerir muita comida que pode levar a tremendos problemas de saúde. Tenho certeza de que você já ouviu a frase: onde duas ou três pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, haverá uma caçarola no meio. Espero que consiga ouvir meu coração através da minha história. O objetivo de escrever isso não é dizer que há um tamanho ou peso certo para ser ou ter, ou sugerir que aqueles que estão mais magros estão honrando a Deus mais do que aqueles acima do peso. Longe disso. Ser magro é um Deus em nossa cultura. Não é esse o meu objetivo. O que quero para mim e para você é uma vida de equilíbrio, onde o único Deus adorado é o Deus verdadeiro. Quando entrei em uma academia recentemente e me perguntaram o que queria que eu queria, disse: quero ter um corpo forte para servir a Deus da melhor forma que puder, enquanto puder. Queria ter levado uma máquina fotográfica. Meu pedido, obviamente, não estava no manual deles. Vivemos em uma cultura que nos encoraja a sermos magros e saudáveis pelo nosso bem. Acredito que o chamado de uma mulher maravilhosa é ser forte e estar em paz. Poder amar a Deus com tudo o que ela tem e amar aos outros com um abandono sem limites. Temos o privilégio de consistentemente colocar nossos tênis de corrida todos os dias. Com isso, quero dizer, os sapatos não vêm simplesmente e se calçam por si sós. Temos de nos abaixar e colocá-los. É assim também como honramos ao Senhor com nosso corpo. Não acontecerá por si só. Temos que acordar todos os dias e mentalmente calçar esse tênis e dizer: hoje, Senhor, esse é mais um dia em que manterei uma longa obediência na mesma direção. Você consegue, mulher maravilhosa. Para a nossa meditação, um olhar no espelho. De que maneira a imagem do seu corpo dominou seus pensamentos? O peso ou o tamanho das roupas se tornou um Deus na sua vida? Jesus disse: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Que mudanças você pode fazer na sua vida para libertar das preocupações e do estresse? Oração do armário. Querido Pai, eu quero honrar-te com meu corpo e minha mente. Por favor, me ajude a viver uma longa obediência na direção certa, em nome de Jesus. Amém. Deixo vocês com a meditação deste áudio. Beijo, beijo e até amanhã, se o Senhor permitir.